mas parece um milagre. Seus olhos vêm mais pra dentro, seus olhos passam verdade. Parece ser de outra terra. Te preciso contigo.